Olá, todos dessa balbúrdia. Estamos no ar com mais uma entrevista, agora com Galvão Bertazzi. Olá, Galvão, estou aqui com o repórter Elson, tudo bem com você? E aí, gente, boa tarde. Legal pelo contato. Vamos, Nelson. E aí, Galvão, tudo bem? Galvão, como é nosso proceder habitual aqui? Você pode se apresentar para os nossos ouvintes? Então vamos lá. Eu sou o Galvão Bertazzi, né? Eu sou desenhista. Uma das minhas áreas de trabalho, assim, de expressão, são as histórias em quadrinhos, né? Tanto em forma de tirinhas, quanto em forma de histórias maiores. Então, eu uso isso como uma forma de desenhar, né? Assim, eu costumo falar que eu sou, antes de mais nada, um desenhista e que tudo que eu trabalho vem disso. E as histórias de quadrinhos é um desses meus braços de criação e de expressão. Além dos quadrinhos, o que mais que você faz, então, Galvão? Cara, eu faço ilustrações editoriais, né? Faço ilustrações para livros, revistas, jornais, etc. Eu também tento fazer umas coisas um pouco mais experimentais na área plástica, assim, né? Eu faço telas, desenhos em formatos maiores, usando os materiais diversos. Mas tudo sempre ligado ao desenho, né? Eu não gosto de falar que, tipo, eu sou um pintor ou um escultor, sei lá, um gravador, sabe? Eu uso o desenho como a base para tudo que eu vou fazer, de certa forma. Tem uma exposição esse ano, não é? Então, Inclusive, queria saber dela. é que geralmente eu gosto de pegar essas coisas que eu faço, juntar algum material, algumas coisas que se conversam, e montar pequenas exposições, não é nada muito grande também, sabe? Só para fazer aquele barulhinho mesmo, reunir os amigos, tomar uns bebericos e mostrar alguma das coisas que às vezes eu não saio da gaveta, não saio do ateliê, né? E que eu acho bacana, assim. Uma forma de dar circulação para o seu trabalho, né, também. Justamente. Galvão, então eu acho que a primeira pergunta seria assim: quantos anos falta para você se aposentar agora com a mudança da lei? Cara, eu já tinha isso como uma coisa meio que perdida na minha vida. Agora eu esqueci completamente, né? Desisti da vida. E assim, cara, eu acho que eu não. Na real, agora falando um pouquinho sério, eu acho que eu nunca vou me aposentar, né, cara? Eu espero, e se Deus e o universo me permitir, desenhar até o último dia da minha vida, devendo e pagando e aos trancos e barrancos, né? E eu não quero me aposentar e ficar deitado em berço esplêndido, sabe? Recebendo um dinheiro ou do Estado ou de uma pensão particular, assim. Eu quero desenhar, cara. Eu quero produzir até o último segundo de lucidez e que meu físico permitir, né? Eu tenho a impressão para mim que você desenha muito, né, nesses diversos formatos com os quais você trabalha, porque só esse ano são dois livros, daí tem as tiras são diárias, não é? E ainda tem esses outros formatos com os quais você tem trabalhado também. Cara, as tiras eram diárias quando eu estava em jornais diários, né? Então eu tinha essa obrigatoriedade de todo dia ter uma tirinha nova. Eu adiantava, assim, um mês, uma semana, enfim. Mas saíam todos os dias. Depois que eu levei esses pés nas bundas, assim, esses pés na bunda, no singular, porque eu tenho uma bunda só, eu passei a fazer as tiras um pouco mais relaxadas. Ela tem uma periodicidade, eu não fico uma semana sem fazer uma ou duas ou até 7 tiras, enfim, mas já não tem essa obrigação mais de colocar tiras todos os dias. Mas sim, cara, eu desenho de forma compulsiva, sabe? Não é nada assim, ah, eu preciso desenhar porque não sei o quê. Tem dias que eu não desenho, mas a minha cabeça está sempre pensando em alguma coisa. Eu estou sempre com um bloquinho na mão, ou estou com papel, ou estou com uma tela, estou testando material novo. Eu gosto disso, cara. Isso faz parte da minha rotina há muitos e muitos anos, sabe? Desde que eu botei na minha cabeça de que, de certa forma, eu iria viver de desenho, né? Não é fácil, não, sabe? Nunca tive muita grana. Espero ter um dia, mas não sei quando vai rolar. Mas o meu trabalho é esse, cara. Então, mesmo que não esteja rolando nada oficial, alguma coisa empregatícia ou um freela que seja, eu tô produzindo o tempo todo, estou desenhando, estou tentando resolver os meus desenhos de maneiras diferentes, né? Você é o cara que está na mesa de bar desenhando, por exemplo? Você Não, conversa com a porque galera e. faz muito tempo que eu não vou pro bar, cara. E quando eu vou pro bar, eu quero encher a cara mesmo, tô cagando pro desenho, sabe? Mas eu gosto de desenhar mesmo em casa, sabe? Tem essa coisa de juntar com alguns amigos bem específicos para desenhar, mas eu não sou esse cara que leva o bloquinho no bolso, não. Quando eu saio de casa, é para sair mesmo, porque quando eu tô em casa, eu tô meio que desenhando meio que full time, sabe? Tomando muito Entendi. café, cuidando aqui da minha filhota, resolvendo as coisas de casa e produzindo. Então, quando eu quero sair para um boteco ou uma festa ou blá blá blá, eu quero é enfiar o pé na jaca mesmo, sabe? Entendi, faz sentido. Escuta, cara, foi em novembro que saiu as suas ilustrações na Piauí, que você falou de café, eu lembrei, né? Que são ilustrações sobre café. É, cara, ela saiu, se não me engano, foi na edição de novembro, né? Assim, a ideia, a gente estava conversando já, o meu primeiro contato com a editora lá, a Maria Cecília, era para ter saído, cara, no primeiro semestre. Mas aí teve aquela coisa do impeachment, do golpe, blá, blá, blá, e meio que a imprensa toda entrou em polvorosa, assim, né? Então, obviamente, não coube naquele momento. E depois de um tempo, assim, eu tinha até meio que esfriado isso da cabeça, e eles me convidaram de novo. Eu achei legal, era uma série de desenhos que estava meio que praticamente engatilhada aqui. E rolou legal, cara. Eu achei que foi bacana, assim. Porque você tem essa coisa meio do arauto do café, né? Eu já vi várias tiras, GIFs seus, tá sempre ali. Cara, eu acho bom o café, assim, faz parte do meu dia a dia mesmo, sabe? Eu já acordo, a primeira coisa é passar uma xícara de café. Tem dias que eu tomo absurdamente muito, tem dias que eu tomo razoavelmente menos. Porque, assim, eu não sou um cara que, sei lá, toma muito álcool, blá blá blá, sabe? Enfim, eu não tenho nada contra, não é esse o ponto. Mas onde eu tenho esse acesso é no café, cara. Eu tomo muito, inclusive hoje eu tomei bastante, eu tô bem estrequinado aqui. São 6 horas aqui em Florianópolis agora e eu tô completamente surtado de café, porque agora à tarde eu tomei mais do que eu devia. E aí eu acho legal, cara, sabe? Porque todo o meu trabalho, eu não sei, sei lá, me autoanalisando assim, é horrível isso, mas todo o meu trabalho ele tem a ver com aquilo que tá no meu dia a dia, sabe? Sabe, eu não sou um cara que, por exemplo, vai brincar com política, eu vou falar do deputado em específico ou da lei tal. Eu vou falar do que eu vivo, das pessoas que estão em minha volta, blá blá blá. E o café é um elemento presente na minha vida há muito tempo, sabe? Então, vira e mexe, eu estou desenhando uma xicrinha de café, ou estou viajando na maionese, ou viajando na cafeína em cima do tema do café, né? Eu gosto muito. Eu perguntei isso porque eu fui lembrando, assim, conforme eu lembrei das ilustrações da Piauí, que é uma série toda dedicada a isso, eu lembrei de outros desenhos seus. Mas então tá, então vamos falar dos seus lançamentos impressos do ano, começando com um desastre, hein? Tá. Isso tem a O ver com o seu desastre. Não, cotidiano. fala, fala. Isso tem a ver com o seu cotidiano? Você já foi, já sofreu parricídio? Cortejamento? Não, cara, a princípio não, mas assim, essa é uma HQ muito louca, porque assim, ó, geralmente Maravilhosa. quando eu começo a fazer uma HQ, isso é recorrente, eu começo a desenhar tudo antes de ter qualquer enredo, assim, sabe? Não é uma barra nem nada. É meu modus operandi. Tanto nas tiras quanto nas HQs maiores, assim, eu começo rabiscando personagem, eu vou tentando ver como são as ações dele, blá blá blá, e depois que eu já tenho umas 4, 5, 10 ou 20 páginas prontas, eu meio que sento e pá, como que vai ser isso? Onde se amarra, sabe? E eu tô achando legal esse processo. Eu tô me conhecendo melhor como autor nesse momento em que eu tô desenhando antes de pensar no roteiro, sabe? E o desastre, ele foi bem pitoresco, assim, porque eu comecei com essa ideia de uma menininha matando um cara e a coisa se amarrou nesse sentido. E é bem engraçado porque em 2015 eu tinha a minha filha estava fazendo 1 ano. Então, assim, era meio que recente essa coisa de ser pai, né? E tava toda essa ideia também, nas redes sociais e na cidade mesmo, tipo, no mundo todo, essa coisa do feminismo. Então, meio que me veio na cabeça uma visão um tanto deturpada, eu sei, sabe? Não é lindo e nem é poético, de certa forma, mas essa coisa do, é do fim do patriarcado, sabe? Uhum. De uma maneira grotesca, eu sei, sabe? De maneira sangrenta, blá, blá, blá. Mas, de certa forma, cara, que se você for filosofar em cima, e muita gente veio filosofar comigo, é por isso que eu tenho essa visão hoje em dia, dessa HQ especial, a Desastre, é que realmente é essa revolução da mulher, assim, não da mulher gênero, né, mas do feminino tomando seu poder de uma maneira agressiva mesmo, e eu acho que tem que ser. Eu não quero entrar em nenhuma questão política e filosófica demais aqui, mas ela se encaixa nisso, ela se encaixa no fim do patriarcado, ela se encaixa no fim do homem como a figura central da casa, como figura central do mundo e da sociedade, blá, blá, blá. E é interessante, Galvão, porque você bota, você cria uma outra língua aqui nessa história, né? É um latim, assim. Não, é uma nova língua totalmente, né? E é interessante porque a gente, quando vai estudar essas questões, são os discursos de poder que dominam e aí é quase impossível você... tanto que virou clichê hoje em dia, a questão da fala, né? Lugar de fala, essas coisas. Sim. E aí você cria realmente uma língua nova para poder mostrar essa revolução. A brincadeira é essa, sabe? A minha ideia inicial era colocar uma historinha mesmo, assim, sabe? De uma forma um pouco estranha, mas sabe? Ela olhava o cara na sala, eu não me lembro bem como é que era. Mas eu achei melhor brincar com uma coisa um pouco ocultista, já que tem uma parte da história que vira uma coisa um pouco satanista, assim, uma coisa de ocultismo negro, de magia negra, assim. Então, eu lembrei daquelas figuras em latim, de quando representavam as bruxas, e eu pesquisei alguns manuais de alquimia, também é um tema que eu acho legal de usar, sabe, que eu ando pesquisando bastante, é tarô, magia. Uhum. Então, se você notar, a pseudo-narrativa do Desastre, elas são palavras-chave escritas no latim fictício, obviamente, eu não falo latim, mas que dá para entender no português e que são, tirando, assim, eu tentei tirar verbos e adjetivos de amarração, assim, e colocar só os elementos mesmo, sabe? Tipo, solitudum, despuesto, depois, sabe? Completato, sabe? Então, se a pessoa tiver o interesse de ficar martelando em cima de cada paginazinha ali, dá para entender o que eu quis escrever, entende? Então, era essa a ideia, era procurar também uma interação da pessoa, e surpreendentemente rolou, tá? Eu tive muita resposta em relação a isso. Eu, sei lá, cara, porque eu nunca acho que as pessoas vão ler minhas coisas, sabe? No primeiro momento, assim. Então, muita gente entendeu o que eu quis dizer, muita gente entendeu além do que eu quis dizer, sabe? Até o momento, eu não tive ninguém que entendeu de forma errada, ouviu me criticar sobre o feminismo, minha visão, blá, blá, blá. Então, assim, eu fiquei feliz, de certa forma, sabe? E me deixou assim, pô, cara, missão cumprida. Outro livrinho, outro zine ali que funcionou. Chegou na mão de pessoas que entenderam o que eu quis passar ali, sabe? E também tem essa coisa, assim, de eu ter sido pai nesse ano, né? Então, tem a ver, cara, sabe? Essa coisa do meu ego ter morrido, sabe? Assim, é claro que não é nada trágico, mas, assim, é a minha maneira de dizer que, cara, eu morreria pela minha filha e pela minha mulher nesse momento, assim, sabe? É uma declaração de amor à minha maneira, assim, né? Eu não sou um cara que sai falando eu te amo aí. Eu expresso da minha maneira, né? E tem gente que entende. Ainda bem. É uma maneira galvânica de expressar seu amor. Não, tem realmente, agora dá pra ver isso mesmo. É a morte do masculino, né? Não a morte só do homem, né? E é uma coisa futura. E você falou de magia e tal, é por isso que você não escreve seu nome na forma certa, assim, ao contrário, para afastar os maus espíritos, assim. Isso foi uma decisão que eu tomei ano passado, acho que foi 2014 ou 2015, que eu estava nessas piras de ler magia negra, blá, blá, blá, de pesquisar. Eu não faço magia negra, tá? Eu só gosto do tema... Só fico pesquisando, assim. Ou seja, não adianta fazer encomendas de magia pra você que você não consegue. Cara, não é comigo, cara. Vai dar tudo errado, te garanto, sabe? Vai ficar pior do que a encomenda. Mas. E eu vi, sabe, não sei, cara. Resolvi me brincar de assinar dessa maneira. Uhum. Não sei até quando vai essa brincadeira aí, mas eu ainda acho bacana, sabe? E esse formato aqui ficou bem legal e parece uma coisa meio cordel, né? De uma historinha, um quadro por página, né? Sim. Isso é um A6, né? Cara, é um A6, né? Isso, A4, A6. Isso, é um A6, isso mesmo. Um A6 com essa capinha vermelha, ficou muito maneira também. E assim, cara, ele foi feito rápido, tá? Como quase todos os meus trabalhos, ele foi feito em alguns dias, assim. E desse jeito, sabe? Sem matutar demais na história. Eu gosto dessa coisa, sabe? De deixar o acidente do desenho, o acidente narrativo bem evidente, sabe? Especialmente nesse livro aqui, nesse zine, a história se amarrou bem. E aí, depois a gente vai falar de outras coisas, e nem sempre se amarra tão coerentemente, assim. Uhum. Mas esse eu fiquei feliz de como tem um início, um meio e um fim, assim. E, Galvão, qual que é o material que você usa para desenhar? É tudo digital? Como é que é? Cara, hoje, assim, ó, durante muito tempo eu fiquei bem no digital. Completamente entregue ao digital, assim, fiquei anos sem pegar no papel. A partir do ano passado, eu já tava namorando essa coisa de retornar ao papel, até porque quando eu ia desenhando o papel, eu tinha uma dificuldade muito grande. Porque eu fiquei realmente muito viciado no tablet e na rapidez de resolver, né? Um HQ ou uma encomenda de ilustração. E faz uns 2 ou 3 anos, assim, que eu meio que tô fazendo o caminho inverso. Agora eu tô retornando ao papel, eu tô pesquisando material, eu tô errando mais com nanquim, com caneta. Tem uma página aqui maravilhosa, que é justamente a página do assassinato, em que o enquadramento é completado pelo corpo do pai que cai. É muito bom essa solução que você dá, e mesmo assim tem um pedaço, parece que o mundo realmente está desmontando, e tem um pedaço ainda do quadro que ainda está inteiro, mas está tudo desmontando assim. E você tem esse estilo que é muito particular, é muito difícil, não tem nada assim que a gente compare esse seu traço, bem redondo e firme, mas todo seu, assim. Tem umas coisas que você brinca assim com a ilustração infantil e tal, mas... Essa linha sua é tão sua que não... Né? Você bate o olho e sabe que o desenho é do Galvão, né? É muito particular, assim. É fácil reconhecer o desenho dele. Deixa eu dar um aviso aos ouvintes aí. A gente tá contando detalhes da história, mas assim, eu garanto que vale a pena ler o quadril mesmo. A gente não... Vamos brincar. Não é spoiler. Isso aqui é uma coisa pra você... Na hora que você ler, bate o olho, porque realmente não tem como a gente... contar. Não exato, tem como a gente explicar exato. O que é história, na verdade. Exato. Principalmente por conta desse desenho, né? E da relação de cada uma das páginas entre si. Não tem como a gente contar alguma coisa se você vai ler e vai achar uma coisa diferente do que a gente está falando aqui também. Então, vai lá e encomenda no site do Galvão o livro, sim. Isso, Comprem, por favor, comprem. Isso. Financia essa... É baratinho. Financia o café do Galvão, assim, né? Mantenho ele acordado. Ô Galvão, você é do cara que é sommelier de café ou você só toma café em quantidades industriais mesmo? Ah, cara, eu vou no supermercado e compro aquele Melita mesmo, no máximo café Pelé, cara. Eu não tenho essas frescuras, não. Eu quero é cafeína. É claro que quando tem um bom café, eu sei apreciar, mas eu não tenho isso, não, cara. Eu não tenho nenhum dinheiro pra comprar esse café caro pra caralho, 3 vezes mais caro. E já é caro um café normal, né? Tá caro, né? Tá caro, cara. Não, hoje... então, não, cara, não. Eu tomo meu café Melita mesmo, não fazendo propaganda, não sou pago pelo Melita, tá? Mas se a Melita quiser pagar o Galvão também... Se quiser pagar, cara, eu sou bem facinho. Podemos negociar. Eu tomo café porque eu acho legal o efeito do café, cara, assim, sabe? Eu gosto muito e tomo o café que tiver na mesa. Se eu estiver viajando e tiver que parar naqueles postão de rodovia e tomar aquele café cheio de açúcar, eu tomo, então não tem dessa. Me convidem para o café que eu nunca vou reclamar. A gente teve que comprar descafeinado hoje. Ah, que pena, cara. Esse não me chama, por favor. Não, é porque gastrite, azia, a gente vai ter que... Opa, isso é psicológico. Procura uma terapia, menina. Isso não existe. Isso não existe. É, enfim... Galvão, vamos ao outro álbum, sei lá, ao revista. Quase um manual prático de complexidade adquirida. Vamos ao manual. Vamos ao manual, então. Fala um pouco pra gente sobre o manual. Cara, o manual, ele é um livro, assim, eu não quero colocar isso como impedimento, mas ele é um livro difícil, ele, assim, não é impossível, mas não é um livro que tem uma narrativa início, meio e fim. O desenho não é aquele desenho tão limpinho, tão fofinho quanto é o Desastre. Fofinho, eu digo entre aspas, né? Ele é um tipo de livro que eu colocaria ao lado dos meus outros dois, que são o Conejos e o Herói. Não sei se vocês chegaram a ver ele. Eu fiz eles em tipo, uma tiragem bem pequena, assim. O Conejos eu tenho. Eu até ia comentar que o Conejos é um quadrinho que eu lembro de ter lido, gostado, mas eu sou incapaz de dizer sobre o que eu li. Então, cara, sabe, é uma coisa, assim, pretensiosamente um pouco David Lynch, sabe? Eu sou muito viciado em David Lynch e nesse tipo de narrativa Jodorowsky, assim, uma coisa que não tem início, meio e fim, mas que se você forçar um argumento em cima, ele funciona, mas aí ele se contradiz, entende? Mas então, a ideia é ser experimental mesmo, tanto no desenho quanto nessa pseudo-narrativa. Tem gente que chama isso HQ de malandro, né? Assim, cara, mas eu sou artista, tal, o que seja, sabe? Tratem como quiser, mas é uma coisa que eu acho legal fazer, eu acho legal reunir no livrinho e acho bom ter ele na mão impresso, assim, sabe? Eu olho assim e falo, putz, eu fiz isso, saca? Eu fiz essa merda, saca? Assim, mas me deixa feliz, sabe, de ter feito. E são coisas que me mostram caminhos diferentes, sabe? De soluções de HQ, né? E um manual prático de complexidade adquirida é mais ou menos isso. O manual prático, ele não vem nem com um editorialzinho, nem um prólogo. E depois de ter lançado, eu fiquei pensando, putz, acho que valia a pena, sabe? Tanto que na minha lojinha ali, eu coloquei. E que tem um pouco a ver com um músico frustrado, né? E a sua maneira de ver o mundo e como ele compõe as coisas, né? E se fosse um filme e tivesse a trilha sonora, aquelas partes onde tem os devaneios, elas seriam músicas. Assim, eu toco violão, eu componho músicas, tá? Então, grande parte do que tá aqui, assim, são fragmentos de músicas minhas. Ah, legal. Então, é um livro um pouco autobiográfico, no sentido de, sabe, eu toco música, obviamente eu sonho em tocar para multidões, Maracanã lotado, mas não vai rolar, sabe, Deus quis assim, então, eu toco minhas musiquinhas aqui, mas fico imaginando como seria o oposto, sabe, como seria a vida de um músico que não quisesse fazer nenhum sucesso, mas que fosse aclamado pela crítica e pelos fãs e blá blá blá, e nesse meu tempo ele devaneasse, sei lá se existe essa palavra, mas tivesse seus devaneios de composição e de letras e de música, sabe? Esse era um livro que eu queria que viesse um dia com um cerezinho, sabe? De brinde, assim, sabe? Composta por uma grande orquestra, sabe? Assim. Então, eu tenho algumas perguntas aí, Galvão. A primeira é, essas músicas, já você chegou a gravar de alguma forma? É possível ouvi-las? Cara, já gravei, tem algumas coisas perdidas na internet, e eu não vou falar onde estão, se quiserem procura. Ah, sabe? Uma coisa que tem no meu filme, todo mundo que ouve, assim, fala, pra quê, cara? Pra que você gravou isso? Vai desenhar, sabe? Vai desenhar, cara. Quebra o violão, mas enfim. Mas já gravei sim, já tive banda. Eu sou de Goiânia, né? Uhum. Eu moro aqui faz 12 anos. E lá eu tive banda durante quase uma década, assim. Gravamos coisas, gravamos muito show, fizemos muitos shows, assim, sabe? E não me lembro de muita coisa, porque era muita maconha, muito álcool, assim, enfim. Provavelmente isso apagou em algum momento do tempo, sabe? Mas eu tive essa vivência musical, sim, sabe? Em Goiânia era sertaneja, né? Não. Sacanagem. Menina. Goiânia é, sim, um polo sertanejo, não tem como negar, né? Mas tem meia dúzia de malucos lá que botam pra fuder, sabe? Tem e eu fiz parte dessa... De uma geração, né? Porque agora já tá em outra geração, já tá duas na frente. Mas eu fiz parte de uma geração que bateu de frente com o sertanejo, né? Que foi ali final dos 80, começo dos 90, assim, né? E foi legal, cara. Me diverti demais, sabe? Tem um festival fiz importante. Fiz muita música, vivi muita música, né? Tem um festival importante em Goiânia, né? O Goiânia Noise. Acho que ainda rola até hoje de música não sertaneja. Então, tem o... Goiânia Noise, hoje em dia, né, que já tá, eu não sei se chegou na 20ª já, mas putz, já é duas décadas aí. Hoje tem o Bananada também. Bananada, bem lembrado. Isso, e esse povo todo do rock aí que insiste em fazer essas bobagens aí, é tudo meus amigos, cara, sabe? Então a gente tá junto nas empreitadas underground e ideias erradas, sabe? Tanto no quadrinhos, artes plásticas e música. Mas são campos que se associam mesmo, né? Música, história em quadrinho... Tem tudo é meio Woody Grude, né? É. Sim. Skate também, né? Cara, eu acho que sim, né, cara? Eu acho que a gente que... Assim, eu não gosto de falar muito nisso, porque fica parecendo que... Ah, nós somos diferentes, estamos lutando contra... Não é isso, cara. São coisas que se batem, sabe? Assim, é legal você sair de uma exposição de arte e ir para um show de rock na sequência, encher a cara e volta para casa e ler o gibi, sabe? Então, são universos que se conversam, né? E eu fiz parte disso, faço parte disso, né? Hoje, com menos frequência, eu sou um pouco mais reservado, fico um pouco mais em casa hoje do que saio. Sabe? Mas fiz muita merda, cara, sabe? Me orgulho disso, sabe? Eu acho que eu te vi a primeira vez em vídeo, inclusive, de uma banda que você tocava. Pode ser que sim. Você tava com a camisa da Barba Negra. Eu sei porque na época eu trabalhava na Barba Negra, cara, né? Isso foi aqui e foi uma das bandas em que eu toquei aqui em Florianópolis. É... Mas também já não existe mais. Assim. Então foi isso que eu vi, assim, sim, uns sim. Cinco anos atrás. É, o Galvão é... Uns 4, 5 anos, isso mesmo. Ele entra pro hall dos vários quadrinistas com banda, né? Ah, claro. São muitos mesmo. O Galvão, deixa eu fazer uma pergunta bem sobre o manual. Tem a narrativa seguindo, né, desse músico meio cético, assim. Não sei se é cético, mas eu acho que é bem consciente do papel dele, né? Tá aquela galera... babando o ovo do cara, o cara fala, gente, menos, né? Não é tudo isso, eu sei que o que eu tô oferecendo pra vocês é legal, mas não é tudo isso. Mas essa narrativa é interrompida como se fosse por uns cartazes, assim, às vezes com uma frase de texto, às vezes com um pouquinho mais de texto. Tem aquele segundo nível da história, que é uma hora que entra a sarjeta e a letra datilografada, que tá lindo aqui também. Isso é quase como se fosse uma interrupção na história para entrar outra coisa. Então, cara, era o que eu falei, assim, se fosse um filme, esses intervalos aí seriam músicas, entende? Entendi, aham. Uhum. Como se fossem pequenos momentos, pequenos devaneios do cara ali, do compositor, do músico, entende? Uhum. E a brincadeira é essa, sabe? Só que eu decidi não explicar isso e decidi não escrever nada apresentando esse livrinho, sabe? Eu não sei se foi um erro, se foi uma... Sei lá. Não, mas saiu assim, sim, cara. E eu não sou um cara de ficar chorando as pitangas do que eu lancei, não, sabe? Se, tipo, se é na internet e tem como arrumar alguma coisa ali, é um tempo hábil, eu deleto e faço de novo. Mas saiu impresso, cara. Eu tenho tantas cópias aqui na mão, é isso mesmo, sabe? E aí eu acho legal isso, as pessoas entenderem ou não entenderem, como bem entenderem, sabe? Maravilhoso. Sabe? Não entenderem como bem entenderem é muito bom. Eu gosto disso, sabe? Galvão, esse é um personagem bastante interessante, assim, né? Eu fiquei com a impressão que teria mais coisa pra falar dele, assim. Você pensa em ter mais histórias com esse cara ou mais histórias dentro desse universo da música, alguma coisa assim? Sim, cara. Na real, eu tenho até mais tiras desse personagem. O nome dessa tira, nesse caso, era Efeito Lavanda. Efeito Lavanda era um projeto meu, assim, são músicas minhas, composições minhas, que já gravei algumas coisas também. Então, a ideia era isso, cara. Essa história, ela é um pouco autobiográfica. Esse personagem, ele me representa, sabe? Nesses pensamentos errados, esses diálogos internos, assim. É claro que na HQ isso é exponenciado à décima potência, à centésima, assim. Mas é isso, cara, sabe? Como eu te falei antes, tudo que eu faço, tudo que eu desenho faz parte do meu universo. Do meu universo, eu falo no dia a dia, né? Na minha casa, com os meus amigos, onde eu frequento, assim. É provável que saia mais coisas dele ou na internet, ou impresso. O lance é que eu tenho muito material aqui, cara. Eu tenho muito material já. 80% deles, e de repente, vão para a internet na hora que eu faço, blá, blá, blá. Os outros 20 vão se acumulando aqui, eu não sei o que fazer, sabe? Se atropelam. Tanto que eu tenho aquele outro livro, né? Aquele Absurdium, que tem o livro 1. Eu já terminei o livro 2 e não lancei ainda, sabe? Eu ia perguntar disso. Então, assim, cara, eu não sei. Eu não tenho essa coerência e não tenho essa organização tão necessária, assim, sabe? Para se ter... Sei lá, acho que lançamentos recorrentes são mais... Regulares. Isso, sabe? De ano em ano eu faço a tira tal. Enfim, nem sei o que eu tô falando mais, cara. Já falei demais, enfim. Desculpa, mas eu não tenho essa coerência e nem essa organização para lançar as coisas tintim por tintim, sabe? Eu não trabalho com planilhas do Excel, sabe? Isso pra mim não funciona assim, sabe? Galvão, eu justamente ia te perguntar sobre o Absurdium, que eu lembro de ter comprado na época que você lançou. Isso já tem o quê? Uns 4 anos que você lançou o Absurdium? A história ficou pronta em 2008, olha só, vai fazer quase 10 anos já. Saiu primeiro lá fora, aí, né? Aí ele saiu na Itália em 2010, se não me engano, 2009, não sei. 2009, eu fui pra Itália lançar ele, foi uma coisa que, putz, cara, o que eu tô fazendo na Itália? Lançando um gibi, sabe? Mas enfim, rolou isso, foi legal. Eu participei de uma Comic Con lá de Nápoles, sabe? Foi muito legal. Eu não tinha lançado aqui ainda, depois eu lancei independentemente, ninguém quis bancar. Eu lancei sozinho, fiz 400 cópias, eu acho, digital. Elas estão rodando o Brasil aí, eu nem sei onde foi parar tudo. E a ideia é ser uma trilogia, né? Tem o livro 1, eu acabei o livro 2 já tá aqui, cara, sabe? E a ideia é fazer um livro 3, mas ele ficou, sabe? Eu não sei quando vai sair, se vai sair, se de repente eu coloco só em PDF. E existe uma continuação, sabe? Eles vivem em algum universo paralelo, eles estão vivos, sabe? Não, eu ia comentar, porque no Absurdium, a história ela é um pouquinho mais presa à narrativa, assim, como você falou, que foi meio fazendo o desastre, né? Me parece que o Absurdium, ele foi um pouco mais bem pensado, até por essa estrutura dele. Não, não foi não, cara. Não? O Absurdium, não foi. O Absurdium eu fiz ele, assim, ele não foi feito de um dia pro outro, mas ele foi feito em um mês, por exemplo. Alguma coisa entre 20 dias e 30 dias, para dar umas amarradas na história. E foi exatamente assim, cara. Na época eu tava com o pé quebrado, eu morava sozinho aqui ainda e não tinha muito o que fazer, eu não podia ficar andando, blá, blá, blá. Comecei a desenhar e muito café, cara. E a coisa foi fluindo, fluindo, fluindo e foi, sabe? foi uma história assim, que me deixou muito feliz, porque me mostrou que se eu tiver a fim de fazer uma coisa narrativa nos moldes tradicionais, né, personagens se amarrando, blá blá blá, criando personalidade, eu posso fazer. E fiz, né? Ele saiu. Só que não é o que me agrada, sabe? Assim, não é que eu tô cuspindo nesse livro absurdo. Pelo contrário, eu sou apaixonado nele. Mas eu queria ir pelo outro lado, cara, sabe? Eu gosto dessa coisa de experimentar. Tanto que eu tô saindo, que eu tô lançando esse tipo de coisa agora. Uhum. Conejos, o herói, o manual, sabe? Mas também são épocas, sabe? Vai que amanhã eu acorde e penso, putz, cara, a sacada e a narrativa tradicional, blá, blá, blá, eu solto o segundo, que já tá na agulha aqui, sabe? Sim. Não, é que eu tenho essa coisa de fase, sabe? Eu tenho essa coisa, assim, de hoje eu amo muito isso e amanhã eu não quero olhar, sabe? Sim. E nos meus desenhos é assim, tanto que se você parar pra ver, tipo, meus desenhos, desde que eu comecei a colocar na internet, em 98, 99, ele muda muito. O desenho é o mesmo, cara, sabe? Eu reconheço isso, ele é o mesmo. Mas ele muda muito, porque chega uma hora que, cara, eu não aguento mais desenhar desse jeito, sabe? Então, com meus trabalhos, é mais ou menos assim, sabe? Com as tirinhas, foi muito assim, sabe? Eu fui mudando a maneira de desenhar, o formato dela, o formato do desenho, do letreiramento, a maneira de me expressar. Mas isso aí é normal também, né, cara? É natural. Para alguém que está fazendo isso o dia inteiro, como eu faço, não por obrigação, mas é porque eu realmente, é porque me dá muito prazer, né? As coisas mudam, né? Assim, vão ou evoluindo ou involuindo, de certa forma, assim. Eu entendo esse seu interesse mais pelas narrativas mais experimentais, né? É que a gente conversou com a Marília Bruno, até tá no ar já a entrevista com ela, e ela comentou que ela sente falta de narrativas longas que tenham uma sejam algo de aventura, mas tenham uma pegada mais de humor, assim. Que me parece que o absurdo tem essa linha. Ao mesmo tempo que ele é uma aventura, tem várias coisas ali rolando, ele é bastante engraçado. Eu lembro de ter achado muito engraçado quando eu li. Sim, sim. A ideia era essa mesmo, cara. Era uma coisa meio divertida. Sei lá, que lembrasse um pouco frenesi de um videogame, sabe? Aquele personagem porco é fantástico, cara. É o Tosco, né? Isso, o porco. Isso, isso, isso. Tem uma camiseta do Tosco. Segundo livro, cara, ele tá bem legal, sabe? Não querendo fazer merchandising. Opa, faz sim. Faz ele sim. Ele é bem legal porque, assim, ele... Os personagens que cresceram, sabe? Tem uma coisa um pouco mais obscura no humor. Talvez eu lance isso logo por causa de vocês. A gente pensar sobre... A gente tá falando, tá dando vontade. Assim, eu acho que nem quando eu quero falar muito sério, eu consigo, sabe? Eu tenho sempre esse pé no humor... Uhum. Mas eu tenho medo de falar isso porque eu não gosto assim de comédias, entende? Uhum. Eu não sou aquele cara que frequenta stand-up comedy, pelo amor de Deus, não gosto mesmo. Uhum. Eu não sou o cara que vê filmes de comédia e nem Porta dos Fundos, Zé Rota Total, nada contra, tá? Mas é porque não me agrada mesmo. Mas tem essa coisa de ser escrachado, sabe? Assim, tem. Eu queria ser mais sério, mas não consigo, cara, sabe? É uma desgraça na minha vida. E diz uma coisa, esses quadrinhos que já estão esgotados na tua mão, o próprio Absurdion, o Conejo está esgotado também? Eu não sei. Então, é que assim, ó, esses zines, o Herói, o Conejo e até o Desastre, e também tem o do ano passado, o Compêndio, né? Eu não sei se vocês já leram ele, eu mandei ele para vocês, não. Não. É um livrão de 140 páginas, assim? Não, a gente vai procurar. Então, eu vou fazer isso. É porque, assim, ó, deixa eu explicar. Eles são livros que são feitos digital, né? Uhum. E eu tenho uma acessibilidade de fazer ele por um preço razoavelmente ok para se fazer e vender e ter um mínimo de lucro, uhum. Sabe? O que é diferente de um offset, né? Que você faz o offset, você paga... caro pelo montante, mas a unidade é mais barata. Se você faz o digital, você pode fazer isso sob demanda. Eu pego o pendrive, levo ali na gráfica e falo, ó, cara, faz 5. Uhum. O Absurdium, ele é um pouco mais caro porque ele é muito grande, né? Assim, tantas páginas. Eu não vou lançar ele de novo. Ele, definitivamente, eu acho que já deu, assim, sabe? Ele já deu essa coisa de procurar uma editora. Ele já deu essa coisa de procurar leitores. Então, se eu for reapresentar ele, provavelmente vai ser digital, grátis, tá, free na internet, enfim, sabe? É, era bem isso que eu ia perguntar, mas se você ia deixar isso para leitura, né, das pessoas. Eu acho que sim, cara. Só que, para isso, me falta também essa coisa organizacional, assim, né? De, uhum, de sentar, de pensar, vou colocar em PDF, no site tal, no link tal. É o mínimo, cara, mas eu sou enrolado com essas pequenas coisas, sabe? Uhum. E mais uma hora sai, sabe? Acho que o Absurdo, o Coneiros, o Herói também, ele vai sair, sabe? O Compêndio também, uhum, pode sair. O pessoal tá usando o Social Comics, né? Não uso, cara. Eu não tô afiliado em nada, assim. Não, é se você, de repente, botar... Porque dá um retorno... É, cara, é uma possibilidade, sim. É uma possibilidade, sim. É uma opção. Eu só não matutei nada em cima ainda. Uhum. É que a gente tem comentado com alguém... Quem falou? Acho que o DW falou que tem usado, né? Não, ele tá pensando em usar, isso. Ah, legal. A gente tem entrevistado tantas pessoas nos últimos dias aí que a gente começa a perder tá quem disse o quê. Legal. Mas tá sendo ótimo. Deixa eu ver. As tiras, Galvão, acho que pra gente falar do fechar os seus trabalhos deste ano, assim, pelo menos a parte mais dedicada aos quadrinhos mesmo, seriam das tiras. Você falou antes que não prefere trabalhar com sistemas que estão ao seu redor, né? Do que falar de, sei lá, caso da política, etc, etc, mas eu acabo vendo, às vezes, um viés político também no seu trabalho. Sim. Sim, cara, mas eu acho que se você reparar, cara, é um viés político meio social, sabe, assim, as poucas vezes em que eu realmente pego a figura do político, uhum, em si, como eu fiz essa última semana... É porque realmente não tem como, né, cara? Assim, a filha da putagem é grande que você fica indignado, assim. Eu não sou um cara que sabe todos os pormenores dos partidos, nunca fui afiliado e nunca fui um ativista, blá, blá, blá. Mas é que tem coisas que chegam, né, cara? Assim, que chegam e te afetam. Quando eu quero falar de política, eu prefiro apelar para o senso comum ou para o senso comum inteligente ou para o senso comum burro. Uhum. Eu não sei se tem... essa diferenciação e não sei até que ponto a linha que separa isso é tênue, sabe? Mas eu prefiro meio que absorver o que todo mundo tá falando à minha volta e tentar filtrar isso de alguma forma, sabe? É claro que eu vou colocar o meu viés, né? E eu não sei se eu tenho um viés de esquerda, de direita definitivamente não é, sabe? Mas... eu tenho dúvidas também se é de esquerda. Eu também não quero falar disso, porque eu vou tropeçar em palavras e vão achar coisas que não são. Uhum. Por isso que eu tenho esse medo de falar de política, porque eu não levanto bandeira nenhuma. E não quero levantar. Uhum. E se me acharem bunda mole por causa disso, enfim, já acham por outros motivos também, não vai ser o sono, sabe? Mas eu tenho esse cuidado, sabe? Eu já usei a figura do Temer, no caso, sabe? Assim como eu já mandei umas HQs falando da Dilma e do Lula pra Itália, uhum, e eu também coloquei na internet. Enfim, cara, sabe? Eu falo daquilo que me enche o saco, daquilo que me afeta diretamente, sabe? Então, às vezes, vem a figura do político encarnada mesmo. Às vezes, vem o lado mais social da coisa, sabe? O que se fala numa feira, o que se fala num boteco. Eu acho isso mais inteligente, ao meu ver, do que buscar leituras sobre a política, sobre o Estado, sobre leis. Não que isso não seja importante, mas claro, não é onde eu bebo a minha água, né? Uhum. Mas acho bem interessante. Você está toda hora falando que você tropeça em palavras, mas é porque você resolve as coisas muito melhor. Não sou melhor, né? Você falou muito bem aqui, mas você resolve muito bem tudo imageticamente, assim. Justamente. Você pensa justamente, com imagens, cara, assim, é maravilhoso. É esse o medo quando me chamam para falar. Uhum. E, assim, às vezes eu tenho medo de estragar o que eu fiz, sabe? Você tem uma tirinha. Putz, cara, a tirinha é muito foda. Sei lá se eu já fiz uma tirinha muito foda, mas ela ficou legal. Me fala sobre a tirinha. Aí eu, putz, eu fiz blá, blá, blá. E, porra, cara, essa merda que tirinha ruim, sabe? E até como... Assim, eu prefiro que o que eu faça ou me explique ou me entregue do jeito que eu coloquei, sabe? Do que eu ficar explicando. Eu morro de medo de falar de mim, cara. Sabe? Porque eu sou um cara que gosto de falar, sabe? Eu falo muito. Os meus amigos, as pessoas que convivem ao meu lado sabem que eu falo muito. Eu falo alto. Agora, que é para defender uma opinião, eu perco as estribeiras e depois eu me contradigo 5 minutos depois, sabe? Então, e o meu trabalho tem um pouco disso, sabe? Se alguém se interessar um dia fazer um histórico de tudo, vai ver que tem coisas que são bem incongruentes, sabe? E tem coisas que realmente se anulam no meu trabalho. E ok também, sabe? Eu acho que visualmente você coloca esse excesso como você pinta às vezes. Justamente, sim, mas, sim. Mas você não é, você está se enganando que você não é incongruente, não é incoerente, não. É muita... Na verdade, você tem esse cuidado aí, você acha que você está falando, mas não... É como a sua linha, é bem... Ela parece que é complexa, mas ela é contínua. Tem uma... tem um barroco ali, mas é contínuo. Não, não é tão assim como você acha, não. Cara, vou ter que pensar sobre isso. Tô fazendo assim, com o papel de psicanalista. Fiquei um pouco empolgado com isso agora. Não, mas, tô brincando. Não, mas eu tô... Você tá o tempo todo com esse cuidado, e você acha que você precisa ter, não. E você é bem coerente. Te enganaram. Alguém te traumatizou. Alguém... Finalmente, uma noite de sono, em 30 anos. Alguém te traumatizou. Uma noite de sono se você não tivesse tomado tanto café. Ai, cara, eu vou chorar, para que eu vou começar a chorar aqui. Não, é muito, muito legal, assim. Porque é de fato, assim, um desenho que tem essa... uma força muito grande de... esse traço e esse modo de pintar, e é muito, sei lá, a gente fica besta, falando vida besta, olhando assim, né, é uma coisa de se parar e olhar, assim, não é só... Fico feliz, não, não é, a gente não é puxa saco não, a gente, mas é verdade. A gente queria te pedir já para falar, gente, você não sabe se vai... Bom, agora, depois que a gente insistiu, você vai publicar, né, Absurdo 1-2, né? Mas se você tem algum plano para 2017 e as suas considerações finais sobre 2016, esse ano sob o signo de Baphomet, sei lá. Ai, cara, meus planos para 2017 é assim... Fazer um sucesso tremendo, vender milhões, cara. Uhum. Loucamente o mundo, sabe? Fazer uma turnê musical, né? Cara, então, eu tô falando sério. Esse é meu plano, sabe? E agora como todas as outras vezes, espero que aconteça. Mas não sei, eu vou continuar desenhando. Assim, eu não tenho nenhum livro engatilhado, nenhum projeto. Mas, assim, como todos os anos, eu quero... Eu não sei se desenhar mais... do que o ano anterior, mas quero manter esse meu trabalho, né, de estar desenhando todos os dias e achando novas saídas de desenho, novas saídas de narrativa, novas saídas de não narrativa, enfim, trabalhar a ideia, né, cara, porque isso é o que me dá prazer, é isso que me deixa muito feliz de estar fazendo o que eu faço, é meio redundante falar isso. Mas não tenho nenhum projeto engatilhado. Então você não tem nada engatilhado, mas não, cara, quase aliás, certo. Eu lembrei de uma coisa aqui que só me passou na cabeça, assim. Talvez, e só talvez, eu tente crowdfund, né, um financiamento coletivo, porque eu tava com uma ideia, eu até iniciei uma releitura de João e o Pé de Feijão, assim. Ah, que legal. Mas eu não sei se vai virar isso também, sabe? Já é uma coisa que me saturou durante umas 4 semanas, aqui um mês, e faz tempo que eu não revisito a ideia, mas que tá indo legal. Mas não sei se sai em 2017, se sai um dia. Mas é uma coisa meio pretensiosa, assim, sabe? Bem pretensiosa. Queria fazer um livro grande. Uhum. Com capa dura, com corda de ouro e diamantes, esmeraldas, assim. Muito, muito linda, sabe? Assim. Mas não sei, cara. Mas é quase certo que alguma publicação sua a gente vai ter em 2017, né? Apesar de você não saber ainda do que se trata. Sim, a minha ideia é de pelo menos um livro no ano, um zine, dois livrinhos, que seja, e manter a chama do amor acesa. Muito obrigado, então, Galvão. Também com considerações finais? Ah, gente, eu que agradeço, sabe? É a surpresa do convite, tá? Fiquei bem feliz, espero ter correspondido, assim, às expectativas do bate-papo. Eu gosto de conversar, eu tô sempre à disposição, tá? Eu acho que precisa mesmo ter alguém que analise, comente e investigue de maneira bacana o que se faz, porque tem muita gente louca, no bom sentido, né? E no mundo dos quadrinhos, sabe? E eu acho legal a gente estar nesse meio, assim. Eu não sou um cara muito ativo socialmente, né? Em feiras de quadrinhos, eu conheço alguns poucos e legais quadrinistas, assim, todos os amores. E nós merecemos essa atenção, sabe? O nosso trabalho é modéstia à parte, sim, e ele tem esse diferencial, sabe, de expressão, né, da realidade que vivemos, assim. Uhum. E obrigado por existirem. Oh. Obrigada, Galvão. Galvão, abraço, cara. Encontrá-los um dia, né, assim. Sim, a gente vai visitar você aí em Florianópolis. Vamos ficar na casa do Pedro. Cuidados. Oba, oba. Um beijo.